Quase nenhum realizado, mas sempre acreditando. Quero viver o melhor do melhor, longe do mal, perto do bem, amém. Assim seja comigo, assim seja com os manos que estão sempre lutando, das 7 às 5 admiro. Verdadeiro guerreiro, vê se o veneno na raça chega de desgraça. Quero encontrar os cara na praça, passeando com a família, de boa, com os filhos ao redor e a patroa. Na raça ela também sobrevive, sem dar nenhuma brecha ou deslize. Determinação, esperança, você tem que ter fé. Jamais andar de ré, se atrasando. Ei, show, oh, Deus tem o melhor plano. Quero viver pelos seus planos, livre do engano, longe do veneno. Não me curvarei pra derrota, não. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te louvarei. Quero viver pelos seus planos, livre do engano, longe do veneno. Não me curvarei pra derrota, não. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te louvarei. Me admiro ver os que vencem, atravessando barreiras e obstáculos. Vocês me entendem? Os planos se acumulam, se amontoam, mas esperar nas promessas não vai ser à toa. Plano do mundo será apenas mais um entre tantos. Atrás de coisas fáceis, muitos correm anos e anos sem suar, nada vai adiantar. Para pra pensar, dinheiro fácil, vai fácil, é regra. A ambição e o desespero te cega. Não ache comum, não seja mais um. Então não durma, desperta. Não acredite nessa ideia. Desespera, realidade desespera. Mente ocupada e Deus é a saída. Sentido único, perspectiva de vida. Realização, sem estar preso ao mundão. Busque a razão, ideia de irmão pra irmão. Ideia de irmão pra irmão. Quero viver pelos seus planos. Quero viver pelos seus planos. Livre do engano, longe do veneno. Não me curvarei pra derrota, não. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te louvarei. Quero viver pelos seus planos. Livre do engano, longe do veneno. Não me curvarei pra derrota, não. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te louvarei. A promessa é garantida, não vou me desesperar. Deixa de lado a ansiedade, nos seus planos confia. São melhores que os meus, preciso tanto de ti. Sei que não vou me machucar como era outrora, andando ainda em suas trevas, só tropeçando em pedras. De tijolo em tijolo, meu castelo construí na base da humildade. Perseverar, não desistir. Sei que seus planos não é exatamente o que acontece no mundo. Guerra, patifaria, vivemos um absurdo, mas há de chegar um dia em que todos se curvarão diante da presença, pedindo a redenção. A redenção. É, Senhor, depois de tantas lutas, depois de tantas trevas, ó Pai, eu pude perceber que minha vitória só vem através de Ti, Senhor. Para que todos glorifiquem Seu santo nome, Pai, concretize Seus planos. Quero viver pelos Seus planos, livre do engano, longe do veneno. Não me curvarei pra derrota, não. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te louvarei. Quero viver pelos Seus planos, livre do engano, longe do veneno. Pra derrota, não. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te louvarei. Quero viver pelos seus planos, livre do engano, longe do veneno. Não me curvarei pra derrota, não. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te louvarei. Quero viver pelos seus planos, livre do engano, longe do veneno. Não me curvarei pra derrota, não. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te louvarei.